Você não está enganado, você não está mais um podcast qualquer, você vai um guest show! Ah, Calypso! Cara, eu queria meu pico em você, velho. Ah, não, o Vilas não tava gostando, ele tava muito triste. Ah, cara, não, mano, eu vou meter no Curirim, então, mas... Quem não quer de Kidama, né? Pega no Kamehameha, velho. No Kamehameha, não é Daburá, nem Majin Buu, né? Ah, mano, porra, eu tava crente que ia começar com o meu pico em você aqui, eu escuto essa merda, esse Calypso. Ô, cuidado ao falar do Calypso, hein? Veja bem aonde você vai. Estamos aqui, eu, Evilásio e Arthur, para mais um Guest Show. Esse momento maravilhoso da sua semana, ouvinte, em que você dá risada conosco falando que nós iremos criar toda uma máfia em cima de Pokémon, iremos invadir lugares. A gente vai. É, vai dar muito ruim quando essa porra lançar. Esse é um novo nível de bullying. Exato. Mas... antes disso, a gente precisa aqui lembrar vocês do que teremos hoje ainda nesse Guest Show. Falaremos um pouco de Akira, falaremos de Vingadores, falaremos de Batman, falaremos de Jovem Muçulmano e falaremos sobre sexo com mafioso russo. Então... então... sexo humanitário. Exato, sexo humanitário com mafioso russo. Mas aguarde a notícia. Mas antes agora de... agora sim, todo mundo quer escutar. Exato, todo mundo quer escutar agora, né? Porque quem não gostaria de escutar um Gatsby Show sabendo que a gente vai falar, por exemplo, de uma tartaruga que corre a 1 km por hora? Porra! Isso. Foi mais equivalente, mano. É. É, a gente descobriu o cálculo do infinito, né? É. Mas bem. Se você quiser saber disso, escute o último Guest Show, o Guest Show de número 11. Temos que pegar. Olha só. Então vamos lá. Com nós, quem nunca dessa semana, nós temos quem nunca teve várias vontades com o Tony Ramos. Tony Ramos, esse ator brasileiro, muito conhecido pelos seus estereótipos italianos. Caspi, tá mamma mia, o que você quer, mulher? Caspi. Pra quem tem a nossa idade, ele é o ser humano mais peludo do mundo depois do Gutinho. E pro público mais novo, ele é o cara dos comerciais da Freeboy. Exato. Quem aqui nunca pensou? Eu olho o Tony Ramos, eu falo, mano, ele é tão peludo, ele deve ser fofo, tipo um estofado. Saca, deitar no Tony Ramos? Esse é um dos sonhos iniciais, deitar no Tony Ramos. Esse aqui é o Totoro, né? Cara, eu sei que o Tony Ramos na época dele, mano, traçou todas as atrizes de novela possíveis, nas novelas e fora. Mano, e o pior, gordo e peludo. Esse cara... não, tipo assim, é gordo, peludo e careca. O Tony Ramos traçou muita gente. Muita gente. Bem, isso aí na época das novelas ele era bonitão, fortão. Não era, um tapete, já era peludo. Ele já era peludo e gordo. Não, ele tinha o tapete no peito, na época era estilo, ele fazia questão de mostrar. Cara, tanto que foi a revolução quando ele fez a depilação no filme, né? Aquele bagulho louco do Como Se Eu Fosse Você, né? Ah. Caralho. Meu Deus. Cara, eu sou um grande fã da teledramaturgia brasileira. E... ah, é real, velho. É verdade. Eu digo foda-se pro Tony Ramos, mas eu acho que ele é macho pra caralho. Cara, e eu acho ele carismático pra caralho. Ele é carismático, isso é verdade. E assim, o cara pra você... ele tem que ser carismático, cara. Pra se ter peludo daquele jeito, ainda tá fazendo propaganda de venda de carne, cara. Cara... carismático. Cara, eu gostaria de passar um pente no peito do Tony Ramos, cara, de boa. Imagina o achievement, velho. Cara, aparece direto ali no Steam, 200 pontos, velho. Passasse o pente no pelo infinito. Mano, o Tony Ramos, ele é muito bacana, porque assim, ele tem coragem, velho. Ele tem a coragem e ele não tem medo de fazer piada com ele mesmo quanto a isso, tá ligado? A parada do filme é real, velho. Ele aceita o estereótipo. E ele também é bonito, eu tinha vontade de pentear. Se pentear, ele fica quantos metros de pelo, será? Muitos, né? Dá pra enrolar naqueles fios que bota nos caminhão, tá ligado? Aquele caminhão com rodo de fio em cima. Uhum. Dá pra enrolar os pelos do Tony Ramos lá, certeza. Porque você pode ver que eles são bem enrolados. É condensado pra caralho. Sabe que esponja de aço, tipo a Solan? Tem várias lá Solan, assim. Muito louco, velho. Cara, eu tô criando a imagem mental, cara. Isso é absurdo. É que o Evilás, pra quem não sabe, é que ele não gosta do Tony Ramos. Ele não tem coração. Pois é, eu sou o cara que infelizmente acho que o Tony Ramos não daria um bom caneta. Você não faz sentido, Evilás. Você não gosta do Tony Ramos e isso tá errado. Porque o Tony Ramos deve ser amado e admirado. Cara, vamos direto pro que interessa. O que você faria com o Tony Ramos, Lucas? O que eu faria com o Tony Ramos? Eu tava pensando muito nessa questão. Eu tava pensando em cobrir ele de açúcar e fazer dele um algodão doce humano. Um quê? Um algodão doce humano. Algodão doce humano? Cara, eu sei que se eu cobrir ele de açúcar, ele vai sentir tanta dor. Se vai gerar aquele açúcar, mas tanta dor. Se tortura com o Tony Ramos. Ah, cara, algodão doce humano. Tipo. Não, cara, já sabe o que eu faria com o Tony Ramos? Eu amarraria ele e ficaria brincando de jogar maçã do amor no peito dele. Nossa! Mas aí. Caralho! Que isso, mano? Isso é o que eu gosto do Tony Ramos. É, nossa, que coisa horrível, mano. O meu lado sadista sempre fala mais alto, velho. Que triste. Cara, que genial. Imagina a cara do Tony Ramos vendo aquela maçã do amor grudando no peito dele, à esquerda do mamilo. Mas uma vontade que dá e dá vontade de fazer em todo mundo que é muito peludo é você dar aquela mãozada no meio do peito, tá ligado? Girar e puxar. Só pra ver se fica a marca. Não, o Dr. Ramos se arranca o tórax dele, tá ligado? Que não é possível. Os pelos do Tony Ramos estão amarrados com a cavícula dele, tá ligado? No colégio tinha um chileno que era um discípulo do Tony Ramos. Tipo assim, ele na oitava série já tinha 1,80 e a perna dele era branco, mas ele parecia preto, de tanto pelo no corpo, né? E a perna, ele sempre ia de shorts. Um dia a gente comprou um silver tape, velho. Nossa, ele só tava lá distraído na aula, mano. A gente pegou o silver tape, tipo, em duas pessoas. E a gente não fez um, colou um silver tape aí. A gente começou da canela, um segurou e o outro ficou rodando o silver tape até o joelho dele, dando volta na perna dele. Nossa, coitada, cara. Não, o mais engraçado é ele xingando isso. É um milho, né? E catou um, aquele gigante, né? Chacoalhando. Nossa, eu não falo desse tipo de coisa, que eu sou contra o bullying. Eu sou contra o bullying, cara. Isso dá pessoas aqui. É bullying, aquilo eles viram entre amigos, velho. Eu quero o cara mais alto da sala. Eu sou contra o bullying, nunca fiz bullying com ninguém, nunca briguei na escola. Eu sempre fui uma criança muito pacífica. Aham, uhum, claro. Sim, eu sou claro. Virgem. Eu sou virgem. Sério, Arthur? Você é virgem? Sou, velho. Sou virgem. Ai, sou cara. Virgem. Não, eu ia fazer uma piada muito tosca agora. Falei que ia criar uma coisa entre a tela e alguma coisa, mas não, deixa quieto. Nossa, esquece. Começou a falar do Snorks, é porque tá dando ruim. Vamos embora, tem que falar de primeiros comentários. Não, pera. Uou. Esqueceu o mais importante, o que o Vilásio faria com o Tony Ramos? Ah, eu não gosto dele, cara, não faria nada. Não, o que você faria com o Tony Ramos? Um beijo. Eu não gosto dele, cara. Fazer uma massagenzinha no peito peludo. Vocês disseram que eu não gosto dele. Mano, você tem que fazer alguma coisa com o Tony Ramos, véio. Nem que seja um tapa na bunda. Tá, então um tapa na bunda. Na bunda. Nossa. É, de short, de jeans ou pelado? Essa informação é extremamente relevante, né? É muito relevante. Totalmente relevante, velho. Completamente. Cara. De jeans. Cara, eu só vou falar uma coisa. Agora, Arthur, você pareceu o João Kleber. Porque eu comecei a subir a trilha e você. Para tudo! Ai, meu Deus. Mas vambora. Pena que aqui não tem a sedutora igual o João Kleber. Que comentários. Então é isso aí, e-mails e comentários dessa última gravação pra cá. Falaremos do Gasp Show número 11, Temos Que Pegar, que tem uma capa muito bonitinha que eu desenhei, com um esquartelzinho correndo. O que, é que vocês acharam? Eu gostei, cara. Gostei bastante. Tinha mutado o microfone. Nossa, mas Eu achei que faltou a gente batendo em alguém pra roubar os pokémons dele. Cara, eu não tenho tempo pra fazer eu isso. Eu acho que faltou só ele com óculos aí do Life. Cara, eu não tenho tempo pra fazer tanta coisa numa imagem só. Tá? Fora que eu errei no background, desculpa aí. Chaturanga deve ter percebido a teoria de cores, né? Que ele é mestre. Eu errei. Errei as quartenárias. Que triste. Cometo erros também, mas eu fiz isso tipo do meio-dia a 1:30 da tarde. Tá de boa, velho. Tá ok, tá valendo. E mesmo comentário do último cast. Arthur, você pode ler pra gente? Posso sim. Você só deixa a internet cooperar aqui comigo. A preparação. Não, o tampão tá aberto. Só quando você muda de aba e a aba demora pra carregar. Sei. Então, ou ela recarrega, o Chrome tem essa parada. Não, assim. Ela recarregou, só que ela recarregou e ficou pensando um pouco. Vamos lá, primeiro comentário, Denis Dantas de Souza, cara, Denis, cara, eu dou uma tremida na espinha, até o cu, sempre que eu vejo em Dantas, de trauma da faculdade, mas continuando. Ônibus é vida louca, adoro ficar preso na porta do ônibus com a mochila dentro e o corpo de fora. Você tá lendo, tipo, de isso, outro cast. Isso, eu abri o gás, puxou errado essa porra. Você abriu errado. Eu achei estranho. Eu achei estranho, eu já ouvi esse comentário. É daquele bug do WordPress, né, quando você clica pra abrir um post, ele abre outro, como se tivesse movido a imagem. Bem, já que você bugou, eu vou ler o primeiro. Já voltou, voltei. Rafael HQ. Não vi esse top 13 que o cara fez e nem me importo. É só mais um cara na internet, nem sei por que deram tanta atenção pra isso. Sempre quando a internet existir, sempre haverão pessoas assim. Eu, sinceramente, não estou empolgada com esse Pokémon GO. Acho que vai dar merda isso aí. Cara, justamente porque vai dar merda, porque vai ser legal. Vai dar merda. A merda é uma outra história que vai dar merda, meu amigo. Mas pena que não tinha isso na época em que eu era criança. Mas me veio uma dúvida. Os lendários serão únicos e ultra difíceis de encontrar? Tipo, alguém vai ter que escalar o Everest e capturar? Ó, o lendário que aparece no promo, que é o Mewtwo, é um evento. Tipo assim, ele aparece num local e tem 10 minutos pra derrotar. Ele juntou, tipo assim, 500 negros em Tóquio pra derrotar o Mewtwo. Aí se eles derrotarem, todo mundo tava na batalha e ganha o Mewtwo. Nossa, são eventos que tem que derrotar ele, sabe? Num curto intervalo de tempo. Vou pegar o programa mostrou. Vou pegar o quarto é muito passar bom, cara. Tipo no Everest. Eu queria ver o pessoal derrotar em 10 minutos. No Everest. É. Lá. Sobre os garotos armados no evento de Pokémon, esses caras são visionários. Previram Pokémon GO e foram eliminar a concorrência. Sem dúvida. Só foram burros o suficiente de botar no fórum. Exato. Sobre a Kami e Gakil, é um shounen de porrada genérico, mas a diferença entre ele e Bleach na vida real é que os personagens morrem. O pessoal pensa nisso é como se fosse a coisa mais original do mundo. Eu pessoalmente não leu o suficiente, só isso. Na verdade, eu acho muito estúpida essa ideia de que, tipo, olha só, matam personagens, assim. Matar personagem pra você tornar a sua história interessante, o problema é, tipo, é que sua história é tão merda que isso é a única coisa que faz ela interessante, tá ligado? Não adianta você matar um personagem se não for importante, tá ligado? Eu não ligo pra nenhuma das mortes, achei todas foda-se. A maioria dessas obras é assim, quando morre alguém. É difícil ser que nem o One Piece. Quando morre é importante. É, o One Piece é bem perfeito, porque, digamos, não adianta matar um personagem por qual você não se importa. One Piece não morre ninguém. Mas quando morre, você se importa. É um choque. Você fica... Você toca o seu coração. O problema do Arthur Hakeel. Morreu gente, que é o Foda-se. Pode morrer o protagonista. É que eles querem tentar fazer você se importar com o personagem. Toda vez que você vê um personagem morrer, aí tem flashback, tem um parado, tem um monte de coisa sobre o personagem. Só que, tipo, é um capítulo. Eu acabei de conhecer esse personagem. Foda-se. Você pode mostrar o que quiser. Se ele não vou me importar. O problema é que todo personagem de Kamega Kill, todo personagem de Kamega Kill, não tem desenvolvimento. Ele é apresentado pronto. Só é dado background depois. Então, como você não vê nenhum personagem crescer, você não se importa, é como se fosse um NPC de RPG. O que você faz? Você corta os tendões do tornozelo e pede informação. Mas eu faço. É. Bem, é isso aí. É, vamos pro próximo comentário. Vamos lá. Próximo comentário é do Elisen. Eliseu. Eu sei que site é esse que fez os 13 piores quadrinhos de todos os tempos e acredito que o Lucas não está mais puto por não ter lido o post Como Criar um Super-Herói Brasileiro em 12 lições. É, especificamente o item 3 desse post. Em resumo, o terceiro item fala que desenhistas são gado, criaturas desprovidas de muita cultura, e se reclamarem muito devem ser demitidos e chamados com outro artista a continuar o trabalho. Eu preciso conhecer esse cara pessoalmente. Eu falo mesmo de blogueiro. Eu preciso conhecer esse cara pessoalmente, enfiar um pau no cu dele. Continuando. O dano do site é um porco de ignorância e preconceito. Poço! Caralho! Poço, porco, é, os dois combam, velho, o cara. Ele é o tipo que vê o mundo preto e no branco, e que sua ideologia é absoluta e o resto está errado. O cara fala que esquerdistas são o maior inimigo dos quadrinhos e que Malfada era uma comunista. Não sei o que é pior, ele acreditar que os esquerdistas são os inimigos do mundo ou que ainda é possível dividir as pessoas em dois grupos, esquerda e direita. Cara, eu não vou nem mais perder tempo falando desse cara, né, velho? A gente perdeu até tempo demais. O último cast é um cast fenomenal, que é a parte chata do cast a gente falando desse cara, velho. É. Ok. Spoiler de Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul RE. Eu não vou ler essa parte, porque é spoiler puro, tá? Deixa o spoiler de lado e pula. É, pula três parágrafos, quatro. Um, dois. Ó, Tokyo Ghoul RE é... Não, Tokyo pula aí. É bem fraco. E sem muita empolgação, porque não sabe, é a continuação do Tokyo Ghoul. Tem histórias bem babacas e personagens um pouco rasos e quase insuportáveis. É uma das missões. E o pior é que o plano funciona e eles conseguem se infiltrar. O pior ainda é que eles estavam vestidos de duas mulheres nesse negócio. O plano de mestres detetives é encontrar monstros pra salvar o mundo, é pegar um bando de moleque meio retardado e vestir de mulher e mandar numa balada. Caralho, que detetives, né, velho? A diferença do qualidade da investigação do primeiro pra esse é. Plano nota 10. Sabe? E Tokyo Ghoul é repleto de tantos outros momentos babacas como esse e muitas outras incoerências. E dá de novo exemplos, blá blá blá. Tokyo Ghoul não é uma obra genial, mas a continuação é muito fraca e um shonen um pouco mais violento que o normal. Eu espero que melhore, mas tudo indica que só vai piorar. Se o Arthur gostou de Tokyo Ghoul, talvez ele vai gostar de Aijin também. Eu já li Aijin. Não vai. Na minha opinião, Aijin tem uma história bem mais envolvente, arte melhorzinha, só tem 5 volumes. Bom, respondendo, eu gosto de Aijin, acho Aijin legal. Vai ter anime com essa. Mas eu gosto mais do protagonista de Tokyo Ghoul. Eu acho que o protagonista de Tokyo Ghoul foi muito bem trabalhado. Mas a arte de Aijin é ruim, viu? Eu acho que a arte dos dois não é boa. A arte das dois não, é a arte de Aijin é melhor que a de Tokyo Ghoul. Isso? Ela é melhor que a de Tokyo Ghoul, mas não fica boa. Mas a arte de Tokyo Ghoul é aquela. Não é simples, a arte de Tokyo Ghoul é que nem muita arte dos quadrinhos dos anos 80. Ai caralho, meu pulso, desgraçado. Dos anos 80. É uma arte ruim, mas que ela combina com a mensagem da obra. Então, ela não atrapalha o que o autor quer passar. Inclusive, em alguns momentos, ela fala de tão porca, mostra alguns momentos que são realmente porcos de louco. Então, eu gosto de Tokyo Ghoul, eu acho um bom desenvolvimento, eu acho um bom final. Eu não sei porque as pessoas têm contra o final aberto. Eu acho o final aberto genial. Você segue um protagonista. Se o protagonista não tá mais na história, velho, a vida continua. A obra podia parar ali, mas não, tem que ter a continuação e a continuação não tem sentido nenhum. Eu só queria falar que Aijin, eu li Aijin também. E eu não vejo o hype em cima dele. Por quê? Tipo, tem um certo hype em Aijin, tipo, a galera que. Tipo, não é muito famoso, mas a galera que lê gosta muito. Uhum. Eu não sei por quê. Porque, tipo, ele não chega. Não é ruim. Tipo, ele não é ruim. Ele é ok. Queizão. E tipo, eu não acho a história envolvente. Eu tenho alguns problemas com alguns personagens, tá ligado? O moleque do cabelinho espetadinho, tá ligado? Eu não gosto dele. Tenho vários problemas com desenvolvimento. As próprias criaturas do Aijin, eu não gosto da ideia do design delas. Eu acho ele incoerente, mas tipo. Eu posso dizer que o Aijin é envolvente porque eu li os 5 volumes seguidos, sabe? Se não fosse envolvente, não teria lido. Não é pessoalmente um modo agradável. Um nome de boa. É quando eu li só tinha um volume, então eu não posso. Eu li tudo. Então. E continuando. O mangá que o Arthur iria colocar, tudo, obrigado, você não me chamou de estupreito. Lágrimas correndo nos meus olhos. Ele chamou de você de Arthur umas 5 vezes, inclusive. Eu sei, mas eu fico emocionado quando eu vejo Arthur, sério. Eu falo, nossa, as pessoas. Deve ser novato, cara. Então. Deve ser novato. O mangá que o Arthur iria colocar nos piores seria Rikudou isso. Mas você sabe, o Alzheimer aqui bate forte, né? O mangá de boxe. Se for, eu não achei ruim, colocaria como aceitável. Como não li outro mangá de boxe, não saberia pelo gênero ele é bom ou não. Mas eu já li Chama e tenho que dizer que o Rikudou está bem abaixo de Chama. Mas ainda assim, eu diria que é um mangá aceitável. Cara, por favor, diminui. Não, é que eu nem comparando com o mangá de boxe. A questão é que o mangá de boxe ele é interessante, as lutas são legais. Uhum. A questão é que ele é uma obra que ele tenta fazer drama demais. Demais. Drama atrás de drama. Tipo assim, não vou nem falar do pessoal dele, do primeiro capítulo ele socando o cadáver do pai enforcado, cagado. Depois ele sendo sequestrado, vindo a sequestrado, estuprado, ele luta com o cara, ele mata o cara na porrada. Esse é o Rikudou, é aquele mangá de boxe que tem várias lutas nada a ver, tipo, no meio do nada, várias vezes. Não, esse é outro. Esse Rikudou é o cara do moleque cabelo branco. É. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, tem uma hora que tem uma luta do maluco de terno antes da parada, nada a ver, velho. É, mas a questão é depois que começa o boxe, cara, tipo assim, a primeira luta. Ah, é o cara com uma criança, é um clichê em obras de luta, mas tipo assim, não é criança, é tipo assim, papai, você é tudo pra mim, olha o protagonista, porque você não morre, sabe? Eu tenho um grande problema. Segunda luta dele, o cara já tá sendo treinado pelo cara que é o ídolo dele pra lutar igual ele. Cara, ele não te deixa você, não, faz lutas normais de boxe, aí uma luta com um enredo dramático. É drama atrás de drama, atrás de drama, atrás de drama, então nada me toca na obra, porque a obra, ela tá gritando, tentando Sim, olha como essa obra é sentimental, olha como essa obra é dramática. Mano, os caras não sabem criar atmosfera, né? Isso pra mim fica idiota. Não, não tem aquela coisa. Você falar que a câmera é aquilo, né? Olha como tem mortos aqui. Exato. É a mesma coisa que uma viu. Eu tenho um problema. Esse Rikudou tem um problema, assim. Eu não li muito dele. Eu li pouco e depois eu passei pra frente, tá ligado? Mas o que eu li, cara, eu detesto a narrativa dele durante a luta. Tipo, pra quem lê obras de boxe, vamos supor, um Hajime no Ippo ou o Blues, do mesmo cara lá que... Chamo, velho. Não é de boxe, mas porra. Ou mesmo... Honda Meguro. Ou mesmo um com arte, vamos supor, um artista bem inferior, mas o Holy Land. Chama Joey, nossa. Não, Holy Land. O cara tem uma... Holy Land. O cara tem uma arte bem inferior, mas ele tem uma narrativa ótima de lutas. Então, você tá gostando de Rikudou, cara? Para de ler Rikudou, vai ler Holy Land. Holy Land é bom pra caralho. É tá bem completo. Melhor. Cara, é a mesma coisa, é nas ruas, é briga, não é nem briga de boxe, é briga de rua, o moleque sofre a bullying, vai lutar contra. Mano, o mangá é animal, ele tem 18 volumes, é bom pra caralho. É porque sei lá, eu li, é um dos meus gêneros favoritos, a obra de luta de arte marcial. É. Eu li praticamente tudo que tem. Então o Rikudou pra mim ele pega um pouquinho de cada e tenta desesperadamente impressionar. E pra quem entende de luta, pra você gostar de um mangá de luta de verdade, é difícil, porque realmente o cara precisa entender como funciona a movimentação pra ele explicar a narrativa, tá ligado? Não é à toa que, por exemplo, diminuir pras lutas demora uma eternidade, tá ligado? Porque não é simples, saca? Holy Land também, tipo, se você for pensar na quantidade de lutas, não são tantas, né? Os embates. É porque os dois melhores mangás pra narrativa de luta de todos, desses de MMA em geral, é Chamo é o top, e a Honda Meguro, porque a Honda Meguro é perfeito. Toda a descrição de luta de chão. É o único que conseguiu acertar isso até hoje. Mas, cara, pouco a gente tem reviews no site, tem vários reviews de obras de luta. Pergunta nos comentários, pô, queria ler uma obra. Cara, lê Holy Land. Chamo, você já leu. Chamo é fenomenal, um dos meus mangás favoritos. Cara, mas Chamo não é muita luta. Chamo é mais realmente um drama. Lê Holy Land, você vai curtir pra caralho. Você vai ver como uma obra de luta é bacana. Quer um também de que diminuir é bom, mas vai ter que ter coragem pra começar a ler. Mas você pode. O blues também é enorme. Então não adianta muito. Mas de boxe tem Blues, tem Hajime no Ippo também, que são bem legais. Então, tipo, você tem umas opções. Fica longe de Kaiji, pelo amor de Deus. Nossa, não. Ou aquele. Então... Aquele que é uma bosta, é Greplerbach. É da Dati. Não, não, esse Kaiji que é da Dati, velho. Fica longe. Não, Greplerbach. Greplerbach é ruim, cara. Não, é Kaiji, tipo, o nome. Tá confundindo. Não, é. Eu tô com Kaiji. Eu já aposto. O Kaiji. De boxe da Dati? Ah, eu não lembro. Mas eu lembrei do Greplerbach. Greplerbach é horrível, hein, mano? Ah, eu não lembro. De boxe Kandashi? É com K, velho. É com K. Não, tem um K, que é o... Mas... Não, o cara só lembro de Karate SKN. Ah, eu não lembro qual que é o de boxe. Karate SKN, velho. Vale a pena. O Fábio. Não. Eu não vou falar dele. Karate SKN. Mano, mas eu só queria lembrar de Greplerbach, mano. Porque tentaram alguém um dia, faz pouco tempo, tentou me convencer. Chegou pra mim e falou: mano, você tem que ler Greplerbach, você que gosta de mangá, mano. Eu falei assim: não, eu falei Greplerbach assim. Greplerbach é magia negra. É uma obra horrível. É uma aposta. Você não consegue parar de ler. Consegue parar de ler. É ruim demais. Eu li 6 volumes seguidos, mas é muito ruim. Eu parei, cara. Mano, e a anatomia. Eu parei de ler porque acabou no tablet. Nossa. Se eu tivesse 40 volumes ali, eu lia. É magia negra. Mano. Aquilo é feitiçaria. Mano, e a anatomia? O que aconteceu com a anatomia? Tudo. Não tem nada bom naquela obra, velho. Mano, não tem... meu firmão é ruim. Bem, mas continua aí. Falta um pouquinho pra terminar o e-mail dele. Vamos lá, velho. O que aconteceu pro Gutinho não aparecer mais? Foi preso um HD de 1TB Hentai Lolicon? O Lucas cumpriu a promessa de meter a porrada nele ao som do soundtrack de Offenlight? Eu nunca prometi fazer isso, mano. Eu também não lembro dessa, mas... Não. Cara... Pô, eu ia dizer agora, se ele lembra disso, ele é das antigas. Então ele realmente não tinha mais... Ele tá com problemas pessoais, familiares, sérios. Ele deu uma pausa de tudo na internet. Ele deu uma pausa sem determinada, tá? Ele tem que resolver problemas da empresa dele, tá cuidando da empresa familiar. A gente... O Gutinho sempre vai ter um lugar nos nossos corações, um lugar no meu quarto também, se ele quiser. Pra sempre. Mas por enquanto não existe previsão pro Gutinho voltar. Um dia ele volta. Mas ele tem que resolver os problemas dele, são coisas bem delicadas. Mas ele tem nossa torcida pra que tudo dê certo. Então é isso, a gente teve de comentário. Na verdade a gente teve mais um comentário que foi da Isabela falando de nada, Lucas. Obrigado, Isabela. Eu não sei, mas eu nem sei o Manon que fez isso, com certeza. Obrigado, Isabela. Não, foi a Isabela mesmo. Foi a Isabela mesmo? Foi a Isabela mesmo. Ela escutou o podcast. Obrigado, Isabela. Me fudeu. Mano, que Pokémon merda, mano. Mano, não vai ser rápido pra trazer essa porra, não, mano. Porque vai demorar pra caralho pra fazer essa merda. Não se preocupa, Lucas, eu já planejei seu próximo e esse você vai me agradecer, vai ser animal. Eu espero que seja bom, porque, nossa, mano, não, ele é verde, rosa, amarelo. Bem, é isso. Caralho, que merda. Vamos embora, a gente tem muito pra hoje. Illuminati, you can't get me. Então, vamos lá, a primeira notícia. Não é bem uma notícia. É um boato, quase certeza. É aquela coisa. Akira pode ganhar trilogia produzida por Christopher Nolan. É que se a gente esperasse realmente ser notícia oficial, a gente vai estar atrás de todo mundo que fala. Então, a gente vai aproveitar o boato, vai comentar do assunto, e eu já vou começar o hate. Se bem que não deveria existir. Se bem que tem um negócio, né? Akira já teve tanta notícia, já ia ser produzido pelo Leonardo DiCaprio, inclusive ele ia ser o Kaneda. Mano, mas o Leonardo DiCaprio pode fazer qualquer coisa, porque aí fica bom. Por quê, velho? Não precisa. Akira tem um mangá completo. Tem um filme muito bom. Tem um filme bom, com uma animação consagrada, um filme consagrado. Cara, é a mesma coisa que ele ia fazer Senhor dos Anéis. Não precisa. Ainda mais uma trilogia, mano, de ator. Que vai ter rage por todo quanto é lado. Tipo assim, se te botar ator japonês, vai ter rage que os atores japoneses são ruins. Se não botar ator japonês, vai ter rage que o ator não é japonês. E teve no Ghost in the Shell, que a mina lá não é japonesa. É. Cara, eu achei só pra lá. Mesmo se o filme for animal, não vai satisfazer. Não vai satisfazer vocês. Porque vocês botam aquilo num pedestal de ouro. Cara. Desculpa, Akira não é tudo isso. Bem, eu só queria deixar claro que a notícia fala que Christopher Nolan vai produzir o filme, não dirigir. Então, por favor, não vão pensar, ó, Christopher Nolan necessariamente ser o diretor. Ele tá com a agenda cheia, né, velho? Olha aqui, então, aí vocês lembram, o que ele produziu? O que o Christopher Nolan produziu? Ah, o Superman? Ele tem produz tudo. Um pra quem não sabe, o produtor não faz nada, tá? O produtor, ele só banca. É da pitaco, às vezes. Às vezes ele controla. Por exemplo, Narcos é produção do Padilha. Sim, mas o Padilha, ele produz e dirige. Dirige alguns episódios, não dirige todos. Sim, mas a questão é, o produtor, no cinema, atualmente, a maior função do produtor é botar dinheiro na mesa, velho. É, que o Christopher Nolan dá um pitaco, dá uns pitacos. Na Warner, ele dá uns pitacos, mas realmente, ele não é aquele cara, não. Não é, ele não guia a série. Ele bota o dinheiro na mesa. O produtor, ele tá lá pra ganhar um nome. Até que o GTA V faz isso. O cara ajudou, ele é importante pra o filme existir. Bota ele como produtor, sabe? É por isso que serve. Não tem muito, sabe? É uma questão independente, cara. Podia ser o Guilherme Del Toro com o Leonardo DiCaprio. Não. Não podia ser o Guilherme Del Toro porque... Ou melhor, poderia, né? Porque aí não saía o filme. Nem sabia que ia sair. Primeiro de tudo, eu acho que ele é a cara do Guilherme Del Toro. Eu acho que a cara dele... Eu acho muito mais caro do Guilherme Del Toro do que caro do Christopher Nolan. Mas você sabe, né? Se tá no Guilherme Del Toro, não vai ir. Tem essa parada de que Guilherme Del Toro não lança nada. Mas... o Monster eu tô esperando até agora, o Monster da HBO. Exato. Até agora eu tô esperando. Mas a parada do Akira, a única coisa que eu acho válida é eles pegarem o filme e remodela. Tá ligado? Bota mais dinheiro na animação e deixa ela bonitona pra hoje em dia. Uns monitor 4K e ponto. Só faz isso. É porque até pode mudar um pouco, faz um mini work, mas cara, eu não preciso de ator, ainda trilogia, velho. Eu vou falar agora que eu já falei 40 vezes, eu sou massacrado toda vez que eu falo isso, porque aquilo é o tipo de coisa que as pessoas aprendem que é foda antes de ver. Aquilo é foda, ninguém pode falar mal de Akira, nem viu ainda, ninguém pode falar mal de Akira. Eu vou nem falar da animação, porque a animação, eu acho que o filme de Akira é foda por causa da animação. Eu acho o filme melhor que o mangá. Porque o mangá pra mim é um pouco tedioso. Cara, o mangá tem um enredo legal, mas o mangá é tedioso. Eu não consegui ler o mangá inteiro. Eu li o mangá inteiro. Numa tacada só, eu li 7 volumes com forçado. Mas eu li, e desculpa, cara, eu dou 7 pra Akira. Eu acho um mangá legal. Eu só li o primeiro volume. Mas tanto que o próprio autor quer refazer o mangá. Sim, cara, o mangá não é nada excepcional. O começo é muito mais interessante que o fim. O fim que vira, ah, o cara cabeçudo, o outro gigante, o começo, o cenário, é muito mais interessante, sabe? É. Em Star Wars, o episódio 4 é muito melhor que o 5 ou 6 juntos. Mas a partir do... Não. Olha, não, não vou falar, não, você não, não pode não, falar não, de Star Wars aqui. Não, não, esquece enredo. Esquece enredo. Você tá ofendendo legal. Calma, melhor que o 5 não é não, melhor que o 6 sim. Vamos se manter em Akira. O 4 te apresenta o cenário, você tem toda aquela mágica. Não, calma, gente! Olha só, a partir do momento, vamos falar de Akira, tá? A partir do momento em que o próprio autor da obra vira e fala que ele não gosta, que ele gostaria de refazer, algo de errado não está certo, gente. Tipo assim, por exemplo, o filme, eu acho um filme, eu acho que na questão de revolução, ele é tudo isso, da animação. Porque ele traz aquela animação ultra foda, quadros de cinema, tá ligado? É, o dobro de frames. É, pra época. Negócio. Tipo assim, quando você fala... Não tinha dinheiro pra fazer animação. É, pra revolução... ele é um marco na revolução da animação. Né? Da animação pras telonas, pro ocidente e tal. Isso sim, Akira é realmente foda e ele é um marco na história dos animes, né? É, só uma coisa rapidinho. Vocês querem um Hobbit 2 relevante? O que vocês querem? É tipo... É a mesma merda. Eu não vou mentir. Eu queria o filme do Hobbit. Não, eu queria o filme do Hobbit. Não, três. O livro do Hobbit. O livro não, não. Do Hobbit. É, exatamente. Eu adoro. Cara, dá pra fazer em um filme? Exatamente. Eu quero um, não três. Querem fazer uma trilogia. Querem fazer uma trilogia de Akira? Isso tá gritando, vamos ganhar dinheiro de algo que já tem fama. É. Foi a mesma coisa que o Hobbit. É, eu não sei como alguém pode ficar feliz com isso. E minha vontade de boicotar. Também. A minha vontade de falar, não vou ver essa porra. O Hobbit é trilogia, velho. Esse é um velho. Sete volumes. Sete volumes, filho da puta. Sete volumes, caralho. São sete volumes de mangá. Tem anime que faz isso em uma temporada. Fazendo, rolando ainda, velho. Começa a fazer sete volumes de mangá em três filmes. Ah, não dá. É, não, que nem o negócio do Hobbit. O Hobbit é um livro muito bacana, muito legal, que foi cagado por ter sido estendido, né? Mas é foda. É isso, Akira, possível produção de Christopher Nolan, nossas opiniões sobre se ele deveria ou não ser adaptado. Então é isso, vamos passar para a próxima. Deadpool entregará a nova equipe dos Vingadores. Pra quem não tá acompanhando a Marvel, agora teremos uma nova equipe muito louca. Pós-Guerra Secreta? É, só uma coisa, não é que ele só integra. Teoricamente é o líder. Então, eu ia continuar falando que na real ele é o líder. Só que ele eu não é tão líder quanto o Luffy, velho. Então, só que eu não consegui conceber a ideia do Deadpool como líder. E pra mim ele é tão líder quanto o Luffy, sabe? Na minha mente é isso. Mas o Luffy. Eu não consigo conceber a ideia da pessoa adorar tanto esse personagem. Mas o Luffy, cara, eu não vou nem entrar em detalhes, mas eu vou falar uma coisa rápida. Eu li metade da Guerra Civil atual. E eu Guerra li Secreta. Ontem Guerra e hoje. Secretas. Guerra Secreta, desculpa, Guerra Secreta. Eu li ontem e hoje a Guerra Secretas clássica. Cara, a diferença de qualidade, velho. A Guerra Secreta clássica é a da hora, eu falei pra você, mano. Caralho, é muito boa a Guerra Clássica. Porque é muito boa. Tem até romance no meio da parada. Eu insisti pra você. Leia a clássica. Não, eu sei, é porque eu esperei chegar aqui, né? Eu comprei, porra. Da hora. Comprei e li comprada a parada. Eu li na net. Sim. Eu li na Salvati, coleção da Salvati. Muito boa, né? Já achei, já tinha o primeiro volume, chegou o segundo. Animal. Essas. Eu já acho, eu gosto muito mais da arte da época de bronze, mas continua, a questão é, essa Guerra Secretas, tudo bem, ok, aconteceu Guerra Secretas, só que pra mim a Marvel, ela tá apostando, não tá apostando em enredo, ela tá apostando em fama dos personagens, cara, e tá tipo assim, não, vamos tentar fazer um personagem que não tem fama nenhuma, ganhar fama botando lá de alguém famoso. E botar o Deadpool, que é alguém que não tem fama nos quadrinhos, alguém tem fama na internet, como líder dos Vingadores? Cara, na minha mente, velho, isso grita estagiário na minha mente, de boa. E sem contar os outros membros, cara, eu vou deixar o Lucas ter o prazer de falar isso. Eu entendo que é exatamente por essa fama na internet, vou botar bem entre aspas, que eles estão querendo fazer uma coisa, estão querendo puxar o público pra tentar ver. Fazem isso o tempo todo, cara, eles tentam fazer isso o tempo todo. Essa capa de dia, essas capas ridículas de cosplay, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério, vocês viram as capas de cosplay? Vi, cara. É sério, foi de sacanagem. estão de sacanagem. E pior que as cosplays são mal feitas, sim, de tudo. Vocês estão de sacanagem também. Cara, mas não, tem muita coisa errada. Primeiro de tudo, velho, os membros, cara, é um Capitão América velho, tudo bem, nada contra. Nada contra o Capitão América, eu adoro o Old Logan. Pode dar muito certo. Mercúrio. Eu preciso falar do Mercúrio do cinema, o que aconteceu com ele? Alguém liga pro Mercúrio? Ah, não, mano, vai tomar no cu. Esse cara não consegue fugir de uma bala. Ó, quero deixar bem claro. O pessoal adora falar. Ele não consegue fugir de uma bala. Mercúrio não é um Flash, ele nunca foi rápido. Ele já levou balas. Não, mas ele é tosco. Você sabe que é tosco. É tosco. É tosco. É tosco. Não, eu dei pro pode dar certo. Tá bom, Homem-Aranha, eu gosto muito do Homem-Aranha no Novos Vingadores, eu gosto dos Novos Vingadores, se eu tenho meu nome, eu gosto. Eu acho que ele dá certo, porque eu acho que o humor dele combina num grupo. E eu gosto muito do bromance dele com o Tocha Humana. Tudo bem, Homem-Aranha e Tocha Humana eu acho um acerto. Mas o que que o Doutor Voodoo... E a Sinapse também tá junto. A Sinapse é nova, então não tenho conclusão. Mas o que que o Doutor Voodoo e a Vampira estão fazendo aí no meio, cara? Não tinha ulti mental, eu falo. Por quê? A vampira... Doutor Voodoo, de onde veio esse cara? Eu nem conheço esse cara. Eu ver a aparência dele, me dá vontade de não ler o quadrinho. Mano, eu só vou falar uma coisa pra você. Qualquer coisa que tenha um Deadpool, eu fico com o pé atrás. Porque eu detesto o Deadpool. Nossa, como eu acho um personagem ruim, cara. Que personagem ruim, cara. Desculpa, desculpa. E uma coisa que eu tenho que falar rapidão, velho. Duas coisas, na verdade. Primeira, cara... Eu tendo a falar que é de quadrinho melhor que é de mangá. Esse é um dos quadrinhos que me faz pensar o contrário. É foda. Cara, sempre que eu vejo uma perna de um desses personagens, eu fico curioso. Eu vejo umas imagens, eu vejo um braço de um vilão aqui verde, mano. Cara, o braço parece um slime. É uma bola, uma curva, uma bola, uma curva, uma bola, uma curva, uma reta, uma bola e cinco dedos, sabe? Cara, é muito mal desenhado, não tem nenhuma anatomia pior que a anatomia de Shonen, de Bleach. Eu não entendo como é que um cara desse recebe pra desenhar. Nojento, velho. Eu só queria falar um negócio. Esse Uncanny Avengers, ele tá parecendo... vamos fazer uma equipe com pessoas de várias coisas, vários grupos diferentes. Tem um idoso, tem um negro, tem... Tem uma mulher dois só. Mudantes, pra variar, os X-Men acabaram. Bota dois mutantes aí. Tem um cara fudido. Não é mutante, só tem a vampira. O resto é inumano agora. É secundário nesse aí, pra ter ideia. Cara, eu não vou jogar o quadrinho porque eu não li ainda. A gente só tá tendo primeiras impressões do que vai sair, né? Que ele vai sair. Vai ser o número 1 agora. Não, pode ser bom, eu tô dizendo. Parece que não há. Pode, já. É difícil. As coisas, né? Pra mim, já vai ser você, muito mas só pós-dado já vai ser ruim. Eu não consigo pensar, tipo, não consigo. É que na real ele tá copiando o estilo de alguns outros artistas que tem essa arte. Sim. Ultra estilizada, assim, que, meu, são grandes artistas que a gente tem aí. Só que, pra você fazer esse tipo de coisa, tipo, você pegar o padrão, você pegar o realismo e você... eu vou usar um termo chulo para as pessoas entenderem, esculhambar com ele, entendeu? Tipo, pra você realmente mexer ele e tornar essa coisa cartunesca, né? Você precisa de muito conhecimento, você precisa de uma delicadeza profunda no desenho e, tipo assim, ele não sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Isso fica muito claro, muito claro. Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei como colocar isso no papel, tá ligado? E o que é um grande problema. Então, tipo, fazer o quê? E eu não compro essa equipe, eu acho que é mais uma daquelas escolhas ruins. É tipo a Liga da Justiça do Canadá, mas não está de lacal. Eu tenho uma coisa, último isso lá que eu falo pra quem gosta. Eu falei, pra mim, Deadpool é um personagem legal pra ver um cara dançando em evento vestido de Deadpool. Eu acho que pra um filme, Deadpool é um ótimo personagem. Eu acho que ele é bom pra histórias curtas. Eu não consigo, nunca consegui ler um quadrinho do Deadpool em si. Ah, ele corta a quarta dimensão. Ele é engraçado. Cara, vou ser um pouco. Vou tomar umas facadas agora. Pode até não botar nos comentários. A gente vai pensar que eu sou um imbecil. Sabe alguém que corta a quarta dimensão muito melhor? E que é muito mais engraçado é She-Hulk. A She-Hulk é melhor. Vai ler o quadrinho da She-Hulk da geração. Não da geração atual, pós. Pós-Guerra Civil. Antes desse. Não nos últimos 2 anos, mas anterior. A She-Hulk é muito boa. Ela foi o primeiro quadrinho que quebrou a quarta dimensão, tirando o Homem Animal, que foi realmente o primeiro de todos, sabe? Primeiro HQ que ela quebrava constantemente a quarta dimensão foi a She-Hulk. Ela é engraçadíssima. Ela trabalha numa clínica de advocacias, de casos de super. Cara, ela é engraçada, é um personagem legal. Ela dá pra todo mundo. É divertido. é simplesmente divertido. E não é só ela que quebra. Tipo assim, aparece uma personagem que fala, porra, eu já fui uma vilã, agora eu quero ser secretária Tony Stark pra voltar a ser uma personagem precoce primária. Os caras conversam como se fossem personagens. Tem uma coisa assim, ela fala, ah, a gente tá num quadrinho, deixa um secundário. Às vezes eu sinto a mesma coisa, como se o mundo inteiro fosse uma história. Ela tá falando sério, mas o pessoal não entende. É muito bem quebrada com a dimensão. Com a dimensão Deadpool é meio escrachada, não acho narrativa boa. Deadpool é uma obra que, sério mesmo, a maioria das pessoas que adoram Deadpool nunca leram nada do Deadpool. Essa é a verdade. Só uma dúvida. Vocês são artistas, né? Olha, o Lucas, que é artista. Cara, a impressão minha, ele tem o mesmo problema do Rob Liefeld, que não sabe desenhar pés. Ah, é. Não, depende do artista, depende qual dele. Cara, né? Tem um cara que não, eu tô perguntando se ele é como o Rob Liefeld, que não sabe desenhar pés. Ele não consegue desenhar pés. Não, o Rob Liefeld, na real, ele tem um outro problema, que ele não consegue desenhar. Eu também não desenho pés. Cara, eu sei lá, cara. Eu não sei qual é o problema desse cara. Não, desculpa. Sabe quem é esse cara? Qual o nome desse cara mesmo? É o Ryan Stegman. Sabe quem ele foi? Parece que ele desenhou o Gripley Bark. Gripley Bark. É o mesmo Knight, velho. Ai, caralho. Bem, é isso. Eu detesto Deadpool. Eu acho personagem fraquíssimo. Se foi criado pelo Rob Liefeld, não presta. Quem lê acha, é só pela escrotidão. A galera tem mania de gostar de coisas de escrotidão. Se é pra ser uma equipe revolucionária dos Vingadores, os Novos Vingadores já estavam bons, tá ligado? Por que não deixa eles? Tava legal os Novos Vingadores. Eu fico triste porque pra mim os Novos Vingadores estavam muito legal, cara. Porra, tava o Homem-Aranha, tava o Sentinel. Você é Sentinel, não dele? Fugiu o nome. Tem o S no peito. Tem o S no peito, ficou o nome dele. É o Sentinel. Sentinel. É sério, deve ser muito humilhante. Tava legal, cara. Pós-guerra civil. Tava legal. Os Vingadores. Deve ser muito humilhante, cara. Tá numa equipe de Vingadores e que é que o líder é o Deadpool, sendo que tem o Capitão América da equipe. Agora a Mary Jane. A Mary Jane agora tá dando pro Tony Stark, velho. O Peter Parker já perdeu pro Tony Stark. A Mary Jane é uma filha da puta. Quem gosta do Homem-Aranha sabe que é. Capitão América da equipe, cara. Mano, todo mundo que gosta do Homem-Aranha sabe que a verdadeira mulher é a Gwen Stacy e não a Mary Jane. Essa é a realidade. Tá? A única coisa que peça Mary Jane foi que ela deixou ele fotografar ela fazendo poses pornográficas. Olha só, que coisa. Então é isso, vamos pro próximo. Bill Finger será reconhecido no cinema como co-criador do Batman. A Warner e a DC dão esse novo passo e definem o Bill Finger como um dos co-criadores do Batman. E voltam no assunto de quem são os criadores do Batman. Quem é Bill Finger? Explique aí para o público. Boa pergunta. É o co-criador do Batman, né? Exato, ele é o co-criador do Batman. O Bill Finger era um cara que trabalhava junto com o Bob Kane na época, né, da criação. Bob Kane até hoje é o cara mais reconhecido, né? Mas há muito tempo o pessoal já faz isso nos quadrinhos. E basicamente o Bill Finger fez 80% de trabalho e 20% foi pro Bob Kane. É que nem tipo todos os personagens do Stan Lee. Cara, eu só fico feliz de, porra, eles não aceitaram debaixo dos panos. Ah não, agora você vai aceitar. Eu atualmente uma hora visão do Batman é os filmes, não dá pra negar. Ainda botei ele nos filmes, tipo assim, não, pô. Pô, a gente fez cagada, a gente vai aceitar, sabe? Vai aceitar do jeito que todo mundo vai ver. Pô, achei bacana, eu achei atrasado, achei demorado, mas achei que foi mesmo, foi a forma mais respeitosa de fazer nos dias de hoje, sabe? É porque assim, o Bill Finger foi o cara que ele acaba, ele que na real define o design, todo o design, todos os personagens mais icônicos que você tem do Batman, todos foram criados pelo Bill Finger, uhum. Tá ligado? É, se eu não me engano, até o Robin foi criado pelo Bill Finger também, né? Né? Então, assim, toda essa questão, na verdade, toda a questão criativa de design, o lead dessa parada toda sempre foi o Bill Finger. Mas sempre colocaram o Bob Kane, né, que é o roteirista, como o criador, porque todo mundo sabe que desenhista é como gado, né? Uhum. Então ele não importa. Principalmente nos anos 30, né? Né? Não, nada assim, qualquer coisa. Escutaram esse estouro agora? Sim, sim, escutamos. Essa é uma cervejinha que eu acabei de abrir, velho. Ai, que coisa linda, cervejinha de rolha. Mano, nesse calor do inferno, velho. Indo de 11% de álcool escura. Quente pra caralho, é bom rei de calor, mas vai valer cada segundo. Ó a inveja da porra, olha... É a terceira que eu abro, já tô até um pouco bêbado aqui. É, já... Olha a inveja que ele cria e tal. Bem, então é isso. Bill Finger. Só um detalhe, ele também criou Lanterna Verde. Ele também foi um dos criadores de Lanterna Verde. Foda-se. O Alan Scott. Foda-se! Ah, o Alan Scott é maneiro. Eu gosto do Alan Scott. Desculpa, velho. Lanterna Verde é o Tokukatsu da DC, velho. Quem liga a mínima? Tokukatsu. O Lanterna Verde teve vários problemas na história. Mas eu gostava do Lanterna Verde original. Foi tipo, o de hoje ele é tipo um colanzão, um maluco. Esse ele era tipo uma roupa, tipo um moletom vermelho, tá ligado? Muito tosco, tá ligado? Tipo, era de um homem. O nome do negão com o Stuart aí? Stuart, né? Ele eu acho louco, cara, porque ele é macho pra caralho. Sim, ele come a mulher gavião. É, ele explodiu um planeta, mas tudo também. Bem. O Hal Jordan lá matou metade da tropa. Também. Eu não tô falando que ele é melhor, não. Mano, todo mundo sabe que os melhores Lanterna Verde são os Mosca, o Cérebro, o Porco. Bizi é o mais fora de tudo. Não, cara. O Esquilo, cara. O Esquilo é foda pra caralho, velho. Os melhores Lanterna Verde são os que não são humanos. Essa é a realidade. É triste. Tem um Mongo também, cara. O planeta Lanterna Verde. Não dá pra negar que é uma puta proporção de barra, né? Na galáxia, né? Cada sistema solar tem um Lanterna Verde. A porra da Terra tem quatro, mano. Mano, caralho, e, mano. E tem um problema também. Os Lanternas Vermelhos fazem mais sentido que os Lanternas Verdes. Outros, tipo... A Lanterna Verde tem muitos problemas, tá ligado? Porque, tipo, pelo tem menos coisa... hoje em dia, se não mija dele, ele fica sem forças. Exato, é verdade, né? Tinha essa parada, cara. Fraqueza da cor amarela era uma bobagem. É muito escroto, tipo, uma cor. Sua fraqueza é uma cor. Pera aí, originalmente ele tinha fraqueza madeira. Também, né? Verdade. Cara, assim, ele literalmente apanhava de pessoas com taco de madeira. Com madeiras, né? Não teve a história do Homem Árvore uma vez? Cara, nunca li. Eu li a fraqueza era amarelo quando conheci a Lanterna Verde. Nunca fui muito. Ah, feliz. Cara, isso nunca. Eu nunca vou esquecer da história em que o Batman e o Robin prendem ele num quarto amarelo, todo de amarelo. Que é Batman All Stars, velho. Que eu não sei o que o pessoal odeia tanto em Batman All Stars. É um engraçado. Tem engraçado. O Batman maníaco que come a canário negro. Cara, eu acho legal, velho. Eu não sei o que o pessoal odia tanto. Eu acho legal. É engraçado. Eu acho legal. Acho legal. Acho o Robin legal dando um golpe no pescoço na Lanterna Verde tendo que ser assustado pelo Batman pra não morrer. Olha, tá vendo como tem tudo a ver? Que a gente bota falando de Lanterna Verde, Batman e Bill Finger. Olha só. Deu tudo certo. Tudo conexão. Voltou. Vamos embora antes que a gente cague tudo. Para nossa próxima notícia, nós temos um pouco de preconceito. Olha só. Não já... nosso. Não preconceito nosso. Não, velho. Preconceito não. É um conceito. Conceito. Conceito jovem americano. Muçulmano é detido nos Estados Unidos por confundirem relógio com bomba. Vou explicar basicamente essa história. Um jovem muçulmano de 14 anos, Ahmed Mohammed, ele fez um relógio digital, né? Ele mesmo criou um moleque super inteligente, fez um relógio ele mesmo e tal, levou pra escola e lá esse relógio, ao funcionar, entrou em... né? Que o relógio faz. Exato. Deixou todos em estado de emergência, veio o esquadrão antibomba, prenderam o moleque e falaram: terrorista, filha da puta. Não, o cara, mano, a polícia levou ele do colégio algemado, velho. Cara, eu deixa triste, tudo bem, eu preciso se assustar, eu entendo. Eu entendo o medo. Cara, mas viram que é um relógio, velho? Viram? Eu falei assim, pô, era só abrir, não, isso aqui é um relógio. Pra que chamar a polícia, velho? Puta que me pariu, pra que chamar a merda da polícia? E por que a polícia vê que um relógio prende um moleque algemado? Algema o moleque até a delegacia. Caralho, se eu fosse ele, eu ia ficar gritando: vai explodir vocês, mano. De boa, velho. Que caralho, mano. É por esse motivo que eu tenho medo dos Estados Unidos. eu sou barbudo, meu sobrenome é Nassif, eu já acho que vão passar faca em mim no aeroporto. Sim. Cara, eu achei, assim, o mais bizarro é que, assim, eles prendem o moleque, levam ele de chamada, não é o bastante, eles detêm ele, levam pro, sei lá o quê... Tiram foto, deve colocar em cadastro. Colocaram em cadastro, tiraram foto... Começa de... um fichamento, velho, tiram um digital dele. Fizeram tudo, e ele falou que, assim, dentro do local, não permitiram que ele ligasse pros pais, o que, em teoria... É obrigatório, tipo, ele deveria ter o direito. De ligar pra família. Ele não teve direito de ligar pra família. E ainda por cima falaram pra ele: isso aqui é prevenção, você tem que ficar quieto, tá ligado? Tipo... Mas depois teve frase do Obama pedindo pra... Bem, cara, ele recebeu mensagem de ator, de músico. O presidente pra Casa Branca. O Obama chegou pra Casa Branca. O Gutenberg lá do Facebook chamou ele pra visitar a cidade do Facebook. Cara, eu sei que esse cara vai ganhar emprego de certeza já, velho. Já tá com o futuro garantido, cara. Só porque ele foi metido terrorista. Sim. Não, e assim, pelo menos o Obama é um presidente maneiro, né? Falou: vem aqui na Casa Branca, relógio legal seu e tal. Porque, tipo assim, é o mínimo, né? Assim, por mais... É o mínimo, porque, cara, o moleque não é só, tipo, ele foi acusado de terrorismo. Ele foi acusado de terrorismo porque ele é muçulmano, tá ligado? Não é nem muçulmano. Tipo, nem ele se árabe. Sabe se ele é muçulmano. Ele só tem um nome, Ahmed, e ele é moreninho. Sim, isso... E assim, é que toda parada, ela é mais absurda porque é no Texas. E no Texas o bagulho... Eu acho sobrevivido, moleque, não tomando um tiro no colégio. Texas é outro país. O Texas, o bagulho é louco. No Texas, não tem essa. Se tá na propriedade de alguém, você pode tomar um tiro. Tá ligado? Então, assim, isso é muito estúpido, mas pelo menos gerou uma certa comoção. Muita celebridade, tipo, com um relógio na cara, tipo assim, me prende agora. E a merda, né? Como toda internet, tudo vira questão de postar foto, né? Tudo vira não. Agora tem modo de botar foto. Criaram uma hashtag... Armedin, que é você subindo uma foto com um relógio. Ai, agora é perigoso. O pessoal às vezes não tá nem sabendo da história, tá lá postando foto com um relógio. Ai, mas nesse caso. Eu sou culturalmente aceito. Nesse caso. Nesse caso, foda-se. Nesse caso, deixa fazerem, porque tá ajudando, tá ligado? Tipo, nesse caso, pode ser babaca sem saber. Você não tá sendo. O Brasil aqui postando foto com um relógio, ajudar o quê, mano? Ajudar o cara a postar uma foto no Twitter. Tem uma desculpa, postar uma foto no Twitter. Não, sim, é uma desculpa pra postar a foto no Twitter. Mas pelo menos o moleque, ele é novo, talvez ele veja, olha só, alguém foi injusto comigo, mas por mais que seja falso, tem muita gente me dando apoio, tá ligado? Tipo assim, que não acha isso, tem muita gente que não acha isso. Pelo menos pro moleque pode ser positivo, saca? E o moleque é gêniozinho, mano, desculpa, mano, eu com 14 anos... Batendo punheta, mano. Jogando futebol, eu tava batendo punheta, brincando de polícia ladrão, jogando futebol e tomando ponto na testa, velho. É. Nunca que eu curso um relógio, não sabia nem usar um relógio direito. É, mano, moleque genuzinho, é um pequeno inventor. E, tipo assim, fizeram uma entrevista com ele, ele não foi só um relógio, ele gosta de inventar, tá ligado? Ele faz várias paradas, assim. Então, assim, é triste, é um caso muito triste, isso mostra. O pessoal, às vezes... Rapidão, só uma coisa em favor do policial. O relógio que ele fez caiu dentro de uma mala. Eu dou um ponto, o pessoal confundiu um pouco. Caiu dentro de uma mala o relógio, né, velho? Ah, mas tipo... É o relógio. Não, claro, tá errado, assim. Esse é tá errado, cara. Tá isso é pra mostrar, porque tem muita gente que fala e diz, não, mas preconceito... Não, preconceito tem pra falar. Eu entendo o susto. Mas, pô, mandar a polícia prender o moleque é demais, né? Fichar o moleque, né, mano? É foda. Deter ele é tenso. É não, muito... a sorte dessa polícia é que eles não foram processados. Porque, nossa, mano, se eles tivessem processado... É no Texas, cara. É no Texas. Alguém deve ter batido nas costas do policial e disse, bom trabalho. Tá certo. Se fosse eu, dava um tirinho nele. Não, o pior é que não é nem pelo fato de ter prendido, é por não ter deixado fazer a ligação. Só isso é motivo pro processo, velho. Isso é muito tenso. Bem, Dito. Mas é isso, situação horrível aí. Vamos pra próxima, que agora tem uma situação mais tensa, né? We'll be right back. mafioso russo é flagrado fazendo sexo com ativista de direitos humanos dentro de prisão. Cara, primeiro de tudo, velho, eu acho que o cara foi genial, mano. O cara chamou uma ativista, entre aspas, né, velho? Pô, que maneira melhor de botar uma puta dentro da prisão do que chamar de ativista de direitos humanos? Caralho, velho. De ativista não tem porra nenhuma. Já sabia o que ia fazer antes de entrar, mano, de certeza. Ou tentar por criminoso, é possível também. Cara, aqui tá dizendo, ele tem a explicação da notícia, né? A administração da prisão havia instalado câmeras secretas para monitorar o encontro da ativista com o mafioso. O objetivo, segundo a mulher, era verificar as condições da cadeia. E se o detento estava sendo bem tratado. Foi muito bem tratado. Ele foi bem tratado. Mas, não tenho dúvida. Mas eu acho que ao invés de falar das condições, ela foi ver as condições do pênis do mafioso russo. Né? Que eu, cara, vou falar pra você. Uma exploração, né, velho? Mano, mafioso russo, moleque. O mafioso russo, a ativista caiu na lábia do mafioso, moleque. Cara, você... eu acho que já. Mano, desde o início, velho, o cara já pensou, pô, como é que eu vou trazer uma puta pra aqui dentro, velho? Como é que eu vou fazer isso? Mano, como é que poderia entrar aqui sem ninguém encher o saco? Mano, na real. Fucking direitos humanos, mano. Véi, pega uma ativista de direitos humanos, dá 5 conto pra ela sentar aqui na piroca, velho. E manda ela pra cá, velho. Certeza. Mano, certeza. Ah, não, cara. Ela pode ser uma ativista que queria cuidar do pessoal. Eu acho que ela virou e falou assim: todos têm. Eu acho que tem muita chance de ser uma daquelas minas tentada por criminoso na prisão, sabe? Tem. Mano, tem, eu acho que ela é assim: ah, todo mundo tem direito ao prazer. É esse tipo de coisa, tá ligado? Todo mundo tem direito a me fuder também, pode ser também. Né, mano? Toda mina tem direito a estar uma gozadinha do mafioso. Ou talvez fosse o sonho dela, cara. Com esse cara específico. Um cara, mafioso qualquer. Eu não acho que foi a primeira visita. Pra terem botado câmera, eu não acho que foi a primeira visita, não. Eu acho que ou o mafioso ele é muito bolado e o cara fala, mano, toda mina que vai lá ele traça, tá ligado? Uhum. Você é foda, mano. Mafioso russo, o que você espera do mafioso russo, mano? Passa, andou, tá comendo. Cara, tudo na Rússia é foda, menos homofobia. Ponto. Cara, mano, essa situação. Mano, é na Rússia, tá ligado? O cara, esse cara é foda, mano. Vou falar pra você, esse cara é foda, velho. Esse cara é malandrão. É foda. E pátria. Tamo junto, velho. Ele tá honrando. Eu chego nesse nível. Ele tá honrando a pátria. Cara, mas todo mundo sabe que o Arthur é japonês, que ele tem o olho puxado. O japonês é o caralho, porra. Eu sabia, ele fica. Japonês puto, é o caralho. Sangue russo, sangue italiano e sangue árabe. Não, é japonês. Não tem esse olho fechado nem dera. Se minha mãe deu pra porra do padeiro, o Shaim, a culpa não é minha. Shaim. Meu Deus. Minha mãe deu pro Shaim. Esse eu vai sei ser que um padeiro. Um padeiro chamado Shaim, velho. O nome do cast vai ser o padeiro Shaim, velho. Eu estou esperando a capa agora. O padeiro Shaim. Ai, meu Deus, genial. Vamos pro melhores e piores. Já deu pra hoje, mano. Melhores e piores. Melhores e piores, esse momento mágico, não maravilhoso, que mágico e maravilhoso é só prorrogação, onde nós falamos tudo de bom e de ruim que a gente viu dos últimos gravações pra cá e tudo mais. Queria começar com o Evilásio. Cara, pra variar, né? Tipo, por quê? Começa lá, Evilásio. Pois bem, então, essa semana eu vou trazer um pior pras pessoas me xingarem, porque eu vou falar de um mito que as pessoas adoram, que é assim, o Diário. Todo mundo adora o Diário, apesar de 80% das pessoas que falam que gostam dele não devem ter visto um filme. Mas eu gosto do Diário, particularmente, da maioria dos filmes dele, mas o último filme que ele fez... Homem Irracional, com Joaquin Phoenix como protagonista e Emma Stone também. Não é engraçado. Eles tentam brincar muito com filosofia e fica chato, cara. Assim, eu tentei. Eu gosto muito dos filmes do Diário, mas, cara, não foi legal. Porque ele começa bem. Ele começa bem, mas ele fica muito chato depois, ele fica tedioso. Você não vê a hora de acabar, você vai acabar. Exatamente, cara. E ele acaba bem odiado, mas mesmo assim, cara, não Se vê que o Jalen tá ultrapassado, não dá pra negar. Ele tá bem ultrapassado. Eu não sei, eu gosto dos últimos filmes dele, eu gosto dessa pegada de humor que ele tentou botar no Para Roma com Amor, no Blues Jasmine, mas, cara. Eu olho o Jalen e eu penso que ele olha pra tela verde e fala, que porra é essa? Eu não sei, eu acho que o Jalen ele tem uma cinematografia, sei lá como pronunciar essa porra. É excelente, tem vários filmes incríveis, mas ele tem muito filme maravilhoso. As pessoas lembram dele por causa de Family Guy, você sabe disso. É, mas. Sabe que. Não, muita gente se apaixonou pelo Uma Meia Noite. Em Paris. Meia-noite em Paris também. Mas eu acho que ele entrou muito no meio hipster. Aí, tipo, entrou, tipo, consenso geral, saca? Você é cult, você curte o Woody Allen. Meio que virou isso. As pessoas nem sabem o que ele faz. Allen. O que me fez gostar do Woody Allen foi Poucas e Boas. Que é em inglês, qual que é o nome? É alguma coisa em Londres. É Sweet in London. Sweet in London. Cara, eu acho muito legal. Esse foi o que me fez gostar do Woody Allen, mas... Atualmente eu ainda acho que ele tá um pouco fora da sua época, sabe? Ele já devia estar pensando na aposentadoria um tempinho já. Eu também. Não sei. Eu não gosto dele como pessoa também. Entendeu? Também tem essa parada. Como pessoa ele é péssimo, tá ligado? É, dizem que ele é pedófilo, né? Não, eu quase certeza, mano. Isso aí, mano, é muitos casos. Tipo, 7 casos. Não é tipo, 1. Saca? É muita merda. Como é com o Jackson, que é tipo assim, ah não, 1 milhão na justiça. Não quer dizer, não vou julgar, porque o Charlie Chaplin também era e eu adoro ele. Então... Sim, é foda, cara. Lêmicas. E bem, eu tenho também o Melhores, que é bem curtinho, é só pra indicar o pessoal pra assistir a nova animação do Cartoon Network, que é o Ursos em Curso. Que é uma animação bacaninha sobre 3 irmãos ursos que estão se encaixando na sociedade humana, vamos dizer assim. Então você tem o urso pardo, bom, que é tipo o líder, você tem o panda, que é viciado em redes sociais, e você tem o urso polar, que é o personagem mais foda de todos. Então, dê uma olhada, eu acho que a grande maioria vai curtir. Sim, bacana, bacana. Arthur, quais são os seus melhores e piores? Cara, eu vou dar 3 quick de séries, porque são 3 curtinhas. O primeiro é uma série que eu vi há 2 semanas atrás, esqueci de recomendar, chamado Mr. Pickles. É uma série de episódios de 10 minutos. Cara, quem gosta de South Park? É mais pesado. Mais negro que é South mais Park. Pesado. É um cachorro mega satânico que mata todo mundo e fica fazendo o velho da família parecer louco. É genial. Esse episódio de 10 minutos já tá renovado. Eu vi tudo seguido. Cara, pra quem gosta de um humor negro, velho, é ouro. É ouro. Segundo, uma humilhação rápida. Sabe, com quem não sabe, eu adoro reality shows. Começou a semana X Factor, tá muito bom. Começa a semana Survivor, ai neguinho, Survivor, coisa boa. Ai, meu coração. Eu sou um fanboy absurdo de Survivor. Um dos meus sonhos de vida é participar de Survivor. Se eu tivesse uma lâmpada mágica, um dos 3 pedidos seria poder participar de Survivor. Eu sou fã de carteirinha. E por último, o Alzheimer tá batendo forte aqui. Eu tinha o terceiro aqui já na cabeça, mas ele começou a fugir, eu lembrei. Scream. Cara, uma série baseada no filme Pânico. Ele tinha filme de terror e tal. Eu achei que a série ia ser bem fraquinha. São 10 episódios, eu já tô no 6. E tá legal a série, divertida. É uma série absurdamente bem escrita. Tal. Cara, é uma série que tem um neguinho passando a faca no pessoal de vez em quando. Já passou metade da série e ainda não faço ideia de quem é. Eu tenho minhas suspeitas, mas não acho que dão certo, sabe? Pô, série legal, eu gosto. Tem um nerd lá viciado em séries de slasher que rouba a cena. Série bacana, divertida. Quem gosta de uma boa sériezinha de terror onde você tem que ficar descobrindo quem que é o assassino? Pô, é uma temporadinha de 10 episódios, bem legal, bem divertida. Eu realmente recomendo. Muito bacana. É só isso, Arthur? Então, não, já foi 3, né? Tá mais que suficiente. Tá bom, né? É, eu vou falar dos meus, vou começar falando um pior, que é Mirai Nikki. A review de 3.8 não contou pro Lucas, né? Não, mano, porque. Não, é assim. É, eu falei da Isabela, aí eu desafiei a Isabelinha. E porque eu falei, mano, você tem que ver uns anime bons. Ela só curtia esses anime merda, tipo, Mirai Nikki. Quando eu perguntei num anime que ela gosta de Sword Art Online. Não sei se ela assistiu o Sword Art Online. Espero que não. Sword Art Consolo, meu mestre do RPG, eu jogo RPG, voltei a jogar RPG. Ele é viciado no Sword Art Online, eu sou tanto ele. Mas cara, tanto... Eu só sei assim. É. Ela gosta de mirar anime que eu falei. E eu já sei que é ruim. Eu já sabia que era ruim. Só que... Ah, uma review com 6 pessoas e a média foi 3.2. Exato, exato. Aí, só que aí eu fiz um desafio. Ela vê coisas que eu acho interessante e em troca eu veria coisas que ela gosta e que eu não vi. A gente faz essa troca e pra fazer com que ela assista, tá ligado? E eu não tenho problema, eu gosto de odiar as coisas. Eu não tenho esse, esse problema. Eu gosto de odiar as coisas. Muito mais essa frase. Aí eu fui assistir Mirai Nick e é ruim. Cara, eu não vou falar. Tem um negócio do Diário do Futuro, basicamente. A gente tem uma review, gente. Vocês querem saber não, mais? Não, vai. Não vai ouvir essa review nunca. É, porque isso aqui tá uma bosta completa. Ah, eu sei, pode expor. Não, esquece. Indivíduos específicos, eu não vou. Não, esquece. Esquece. É, ninguém vai escutar, viu? Basicamente, é o seguinte. A história é simples. Tem esse moleque que é super solitário, observa as pessoas, e ele sonha com Deus Ex Machina, e basicamente o Deus Ex Machina faz com... Ele faz com que ele tenha o poder de, no celularzinho dele, ele vê o Diário do Futuro. E aí vai ter uma competição de várias pessoas portadoras de diários que preveem o futuro de forma diferente, tem que matar... um ao outro, são 12, e quem sobrar vira Deus. Basicamente é isso. É, e tem a mina de Sundere obcecada por ele. Aí, esse é um dos, a história, a problemática aí. Porque assim, a premissa do cara ter um diário que prevê o futuro constantemente, ela até que é legal. Você saber o futuro constantemente. Se o cara não parece ser o Shinji. Tem isso. Ele é meio que o Shinji, tá ligado? Só que tem a parada de que. Esse moleque, ele tem problemas de consciência própria, pior que o do Sasuke. Se eu não me engano, a gente botou ele no nosso top 10 piores protagonistas. Cara, quase certeza. Esse moleque, ele é assim, alguém fala pra ele, você está sendo enganado, ele fala, nossa, é verdade, estou sendo enganado. Aí vira Gazai Yuno e fala pra ele, mas você tem que acreditar em mim, ele, verdade, eu tenho que acreditar em você. Aí o outro cara vira e fala, mas ela tá errada, verdade, ela tá errada. Tipo, são os gnomos de One Piece. Tipo, em 3 minutos, cara. Mano, os gnomos de One Piece são mais espertos. Na moral. Caralho, é isso aí. Isso é mano, não, esse moleque é burro, velho. Esse moleque é burro, vou falar pra você. Fora isso que a premissa é totalmente óbvia. Tipo assim, você sabe tudo que vai acontecer. É cara, muito fácil saber quem vai matar não, quem, quem não, vai matar você não viu quem. A você... cozinheira gorda, desproporcional. Nossa, a cabeça cara. Dela e metade eu, do corpo. Eu vi o cara que imita Power Rangers. Cara. Eles vão transformar no Deus Ex Machina, cara. É só isso. Mano, não, e o pior, tem essa parada do nonsense. Sabe qual é o maior problema da série? Assim, eu entendo o nonsense. O roteiro é ruim. Os personagens são mal desenvolvidos. A Isabela tá me odiando enquanto falo isso. É. O maior problema de todos é a direção. De todos do anime. É o pior problema. Sabe por quê? Tá no personagem. Câmera no personagem. Olha o que você tá fazendo. De repente dá um corte. O personagem tá com um machado. É sério. Tipo, o personagem tá parado no mesmo lugar. De repente ele tem um machado na mão. Do nada, tipo, aparece uma bola. E a bola faz as pessoas perderem a atenção. É idiota. Não, isso eu não viu nada, velho. Você só viu no primeiro episódio. Você não viu a criança, episódio. Cara. A criança. Depois de lá pelo final, de um segundo pro outro, ele vai de fraco sem sério pra garoto super determinado que aceita qualquer sacrifício. É, cara, é idiota. A gente botou, eu chequei aqui, a gente botou ele em sétimo colocado no top 10 personagens principais mais irritantes de todos os tempos. Nossa, caralho, tem mais que isso? Tem, velho, tem. Só de rapidão. Sexto, Seiya. O quinto, Shinji. Quarto, Lambo de Reborn. Terceiro, Sasuke. Segundo, Suzaku de Code Geass. E primeiro, Inoue de Bleach. Quero deixar bem claro que o Lambo é um personagem mal compreendido. Então, ele é uma merda. Desculpa, ele é insuportável. Eu dropei o mangá 3 vezes por causa dele. 3 por que vezes. Que você leu 3 vezes? Eu li 4 vezes. Eu dropei o mangá 4 vezes. Por causa dele. Pra quê? Olha. Que imbecil que falava, lê. É legal. Vai lá, cara. Fica melhor. Eu leio o Reborn. Mas eu não recomendo pros outros. Eu sei que é pra mim, cara. Não é pra ler pros outros. É uma merda. porque a internet é uma merda. Porque eu dropei o Reborn M3, porque eu achei sem graça. Falei, a partir do volume 10 vira luta. Eu dropei no 6, não, vai lá, você consegue. Eu tentei, eu consegui, eu cheguei no 10, fica legal. Ficou um shonen de batalha legal, com uma merda. De novo, eu dropei de novo. Não volta, o arco do futuro é legal. Não, o arco do futuro não, é não, o arco do futuro não é legal. O arco do futuro não é legal. Você acabou de fazer, é tipo... Blitz, não, sabe? Você tem a sua society. Você não precisa ver mesmo, é mal reto. Cara, é o meu recorde. Eu nunca dropei um mangá tantas vezes na minha vida quanto eu dropei Reborn, velho. 4 vezes eu dropei o mangá, cara. Não dá. É o... Okay. Foda, né? Lucas, você tem algum outro melhor ou pior? É, eu tenho um outro melhor. É, eu tava com um celular bem bosta esses tempos. É, porque eu tinha tacado meu outro na parede. E aí eu tava com um celular muito bosta, que basicamente ele fazia teu WhatsApp male male. É, e ele tinha flip, era a única coisa maneira dele, porque eu usava o flip. E flip, flip é muito massa, maneiro, né, velho? É totalmente não é útil, mas é muito massa ficar dando flip nele, ficar aleatoriamente fechado. Sabe a galera que se mostra com o iPhone? Eu tinha uma mania, tá ligado? Tirar ele do bolso e soltar o flip. Uma mão só, né? Cara, e soltar o flip. Cara, flip é muito massa, aquela sensação flip, que você falar é muito gostoso. É, né? Muito maneiro, não é, cara? Eu gostava muito, disso. Eu é ainda... uma merda o celular, mas é muito gostoso. Mano, eu vou continuar carregando ele só pra. Sabe, eu tenho que ter esse flip disponível, né? Nunca se sabe. Tipo, no início da faculdade eu não tinha WhatsApp, coisas. Eu ficava com o celular só fechando e abrindo. Fechado. Passava meu tempo. Eu devo estar meio bêbado já após o cerveja. Sim. É. Bem, aí eu fui comprar um celular novo e aí bate aquela dúvida, né? Hoje em dia a gente tem uma tonelada. E eu não tô com o dinheiro, até porque, como vocês sabem, eu sou desenhista, né? Resumindo, vocês não vão comprar Apple. Exato. Apple nunca. Samsung de forma alguma, tá ligado? É, só que aí você vai procurando pra caralho, você vê, mano, quanto eu posso gastar e tal. É, e eu tava pensando assim, no máximo eu posso gastar R$600, que é o que eu posso agora, tá ligado? E que celular eu posso conseguir com isso? Tipo, o novo Moto G custa R$900. É, aí eu falei, cara, como é que eu vou conseguir um celular bom e tal? Mas você vai pesquisando, você vai achando preços melhores, você vai achando coisas interessantes. Você pesquisa, onde é que teve trabalho escravo? Vamos ver, onde é que teve trabalho escravo aqui? Aqui teve trabalho escravo. Aqui mas teve trabalho escravo na época, continua sendo caro. É, exato. Mas não, assim... Mas trabalho escravo sem contar hipster, né? Exato, trabalho escravo não hipster. É, os chineses não podem ter sapatos, se os chineses têm sapatos é caro. É, mas assim... Aí eu fui pesquisando e tal. Aí você tem aquelas opções, ah, tem um Moto G de segunda geração, tem o Zenfone que não tem bateria, basicamente. E você tem. Você tem basicamente. E sabe o que é pior? Você vai pesquisando. Tipo, tem essas paradas, tá ligado? Esse aqui tem isso, mas esse aqui tem isso melhor. E eu fui pesquisando pra caralho. E eu achei um que contemplava tudo que eu precisava, basicamente. Óbvio que ele não é perfeito e tal. Que é um celular da LG. A LG, ela ficou meio mal vista por uns tempos como fabricante de celular. Mas recentemente ela tem feito alguns... Tipo, tem o LG G, né? O G4, que é... Alguns top de linhas bem, bem fodas. Por exemplo, algumas das melhores câmeras do mercado são da LG. Então, tipo assim, eles voltaram. Eles estão fazendo... Não vai virar rato de Instagram, não, né? Não. Obrigado. É, na verdade eu queria mais pra trabalho. Eu precisava de uma câmera decente pra poder tirar desenhos rápidos, sabe? Fotos de correções. Ah, tá. Você tem um motivo, porque pra mim foto no celular e desculpa pra usar o Instagram. Não, e pra tirar foto antes da gravação aqui do equipamento, pra botar no Twitter pra galerinha retweetar. Pra divulgação, né, gente? Uhum. Não custa nada, né? É, inclusive retweeta lá, lá. Aí eu achei esse celular da LG, que é basicamente... É difícil, porque a LG tem muitos modelos. Mesmo, muitos modelos mesmo. Mas eu achei o que é basicamente o intermediário novo da LG, que é o novo modelo da LG Volt. É, porque ele tem algumas coisas muito interessantes. Porque nessa categoria de preço, e eu achei ele por R$500, ou seja, 100 a menos do que eu esperava gastar. É, ele tem uma tela de 4.7 polegadas, 1200... por 700 e pouco, é, o que dá basicamente 300 e poucos DPI, é, o que é surpreendente, porque geralmente nessa faixa você vai achar basicamente celulares de 290, 280, e você tem uma tela bem boa para um celular desse, é uma resolução Full HD com um IPS, um LCD IPS, Clearback, seja lá o que for, E ele tem o chip Snapdragon, seja lá qual for, essas porra daí, que é bom pra caramba, tá ligado? Pelo menos pra mim, você não precisa, de um celular ultra potente e tal. Vem só com 8GB de RAM, mas até aí já coloquei um micro SD que eu tenho aqui. E basicamente ele tem tudo isso e tá atualizado. A LG agora ela atualiza o software dela bem rápido. Então ele já tá no Lollipop último que tem. Talvez tenha já atualização pra quando sair o Android M. E o que eu mais gostei dele, de tudo assim, a câmera é legal, a câmera de 8 megapixels, ok? E pra quem acha que 8 megapixels não é muito, o iPhone 6 é 8 megapixels. Cara, o iPhone 6, velho, você tá comprando o nome, não o celular. Sim. Vocês deviam saber disso há muito tempo. Muito tempo. Sim, mas é o que eu tô falando, tipo, é uma câmera de 8 megapixels, a foto sai em gosto. Porque, por exemplo, é muito complicado pra mim, eu tô fazendo um desenho, aí vem alguém e fala, ah, você não podia mudar isso. E eu vou ter que escanear o desenho, saca? Dá muito trampo. É mais rápido, tipo, eu corrijo ele na hora e tiro uma foto e mando pro WhatsApp, pro cara. Eu colo com isso, eu sei como é que é. É prático, tá ligado? Então, tipo assim, é interessante. E ele tem tudo. Eu falo isso porque eu tive um iPhone 4. Eu já tive, que era, na época era fodão e tal. Na época. E tipo assim, eu não preciso de um celular top de linha. Ninguém precisa, a realidade é essa. Eu tava com o celular só de WhatsApp e eu não tinha essa necessidade. Só que eu gostei pra caralho desse celular LG. Primeiro, ele é curvo. O que é muito louco, porque pra assistir conteúdo nele é muito melhor. Tipo, muito mesmo. Sabe, só a dimensão da tela, essa curvatura. Tipo, você consegue ver de ângulos diferentes e tal, é muito legal. O reflexo não pega muito. Só que o software da LG, ele mudou muito, porque ao contrário, por exemplo, da Samsung, que é o Jelly Bean TouchWiz. Nossa, o Jelly Bean já é old, velho, passou bastante. Não, eu tô falando do Android. Do firmware, é o TouchWiz. É a base do Android que eles colocam em cima, tá ligado? A base da Samsung em cima do Android, que é o TouchWiz. A LG, ela mudou, eles estão muito mais próximos do Android puro, só que eles têm uma coisa muito interessante. Basicamente, eles levaram essa parada de customizar o seu Android muito a sério. Então você pode realmente mexer tudo. Muitos deles, eu sei, minha mãe tem um S5 e ele é bem limitado quanto a isso. Ele é muito pesado pra ser um. E é um S5, é um celular parrudo, tá ligado? Só que ele, tipo, tem coisa, por exemplo, eu não preciso apertar nenhum botão pra despertar ele. Ele tem o knock code, eu toco na tela e já abre. Eu consigo fazer um monte de coisa sem, tipo, apertar nenhum botão, tá ligado? Eu tiro foto sem apertar um botão. E isso é surpreendente, assim. Ele é extremamente prático. Ele tem toda essa questão de customização. Eu deixei ele todo do meu jeito, assim, perfeito. E ele tá excelente, sério mesmo. O que mais me surpreendeu, por mais que os specs dele sejam muito bons pra um intermediário de R$500, tá ligado? Provavelmente você, pra achar um celular assim, como esse, assim, concorrente desse custa cerca de 600. Então, tipo assim, eu acho que o que mais me surpreendeu no final foi o sistema da LG, que é super simples, super leve, tá ligado? E deixa do seu jeito. Então, eu recomendo, se você tá precisando de um celular, não quer pagar muito, LG Volt, vale a pena. E é legal. E tem capinhas diferentes, coloridinhas. Isso é uma coisa, não, eu dei muita sorte. Eu comprei um iPhone, eu comprei o melhor iPhone de todos. Eu comprei o 3GS. É o último, é o último iPhone que é arredondado. O meu iPhone já quicou a escada, já caiu do carro, já caiu no meu bolso. Mano, eu tô sem capinha, eu não uso nem capinha, nem película. Eu tenho um celular há 6 anos. É tipo o meu iPod. Ele funciona perfeitamente, por quê? Porque ele não tem quina. Qualquer imbecil que faça engenharia, sabe, quando você bota uma coisa quadrada, você vai quebrar quando cair naquela ponta. Sim. Esse é o objetivo. Todos os iPhones a partir do 4 é pra quebrar. O 3GS é o único que não quebra. Uma vez eu decapotei ele pesadamente no concreto. Eu tenho na base dele atrás, não no vidro. Atrás eu tenho um rachado. Bem pequenininho na base. Foi só isso que aconteceu. Ele funciona perfeitamente até hoje. Eu só uso ele pra coisa básica. Quando eu comprei ele, você fica, né? Ah, não, vou baixar 1000 apps. Eu tenho tablet pra isso. Sim. E assim, você não usa todos eles. Tipo, eu só tenho os apps de comunicação básica. Um joguinho pra, tipo, jogar na fila do banco ou outro, tá ligado? Basicamente é tipo Spotify, aplicativo de podcast, o Dropbox, saca? Tipo, Messenger, WhatsApp, cara, Twitter. Meu celular é só Gmail, Dropbox, WhatsApp e ligação, velho. Acabou. Meu, o resto usa um tablet. Só que esse daqui ele tem um recurso muito bom pra mim. Se você tem um Stylus, que eu tenho aquela da Wacom, que também dá pra usar nesse aqui. que ele é o Quick Note. Basicamente, ele tem aquela nota de escrever em cima, saca? Tipo papel. Ele abre ela automático, tipo, no shortcut. Então você não desbloqueia o celular. Vamos supor que você precisa anotar alguma coisa, tá ligado? Passou uma placa. Pô, precisa anotar aquela parada? Tipo, você só clica nele e escreve nele. Eu não bloqueei meu celular. Não, então, você não precisa bloquear ele. Não, tipo, meu celular não bloqueia. Eu botei pra ele não bloquear. Ele só desliga a tela, sabe? Então. Ele não tem bloqueio. Eu não gosto. Acho que ela desbloqueia coisa mais inútil então, do mundo. Então, sabe o que é mais legal desse sistema da LG? É isso, tipo, você consegue sair direto da tela de bloqueio, sabe, o celular apagado? Você dá os toques nele e ele já abre. É incrível. Então eu tenho segurança e eu não tenho tela de bloqueio. Não é mágico? Tipo, é legal, tá ligado? Tipo, é simples. Mas é aquela parada, tipo, eu me poupa tempo, saca? Me parece mais prático. É que tem uma mentalidade bem simples. Se alguém roubar meu celular, eu tô me fudendo que ele vai ver minhas notas. Eu tô literalmente me fudendo. Sim. Eu vou ficar puto que eu perdi meu celular. Sim. Então por que eu vou perder tempo toda vez que eu for abrir? Ele tem que ficar botando senha, botando código, fazendo mexer o dedo. Não, eu boto porque não pode descobrir o que eu falo no WhatsApp, não, né? Não, mas eu não tenho esse problema também muito, não. É, ele já tá funcionando. Eu vou deixar aqui, pra quem é mais interessado, eu vou deixar o link da LG mesmo, pra vocês verem ele, os specs dele, caso vocês queiram. É, e ele é legal, vale a pena. É, não gaste muito. A dica geral, na real, é não gaste muito com o celular. Não vale a pena. Essa é a realidade. Se você não. Pouquíssimas pessoas vão usar tão agressivamente o aparelho que você vai precisar de um aparelho top de linha, não, como o próprio mesmo LG. Se você usar, é porque você tá perdendo a vida. Tá olhando muito pro celular e pouco pra tua vida, velho. Exato. Bota o celular no bolso e aproveita o seu dia. É verdade, quanto tempo eu passei com o meu celular de flip, que era maneiro, eu tinha o flip, hein? Que é foda. E só usando o WhatsApp nele, tá ligado? Então, tipo assim, é óbvio que tem muitas outras praticidades nisso aqui. Você vai ter, tem negócio, tem GPS, tem pesquisa, tem, óbvio que tem as praticidades do smartphone. Mas o que eu falo é, ele é barato, em teoria, meu, R$500 comparado com um Galaxy S5, S6, que custa 2, 3 pau, tá ligado? É engraçado que o novo Galaxy, ele carrega sem fio, né? Sim. O vibrador que eu tenho faz o mesmo, velho, está atrasado. Caralho. É sério, foda. Tem um vibe aqui, ele carrega sem fio, tem ele um ano e meio, velho. Tá atrasado esse galo. É foda. Aí outra coisa, a bateria dele dura tipo um dia inteiro, até um pouquinho mais, ao contrário do Zenfone que dura tipo meia hora. É. Então assim, vale a pena. É legal. É, celular é uma coisa louca. Eu não sei, o Evilásio, velho que o Evilásio tá aí falando, ele tem só top de linha, né? Eu? É. Né? Qual o seu celular? Imortal, no momento eu estou sem celular. Você está sem celular? Uhum. Olha só, o Evilásio ele é mais ruim. Não, o Evilásio não. Não. Calma, eu fui roubado. Ah, tá. O Evilásio ele é do Max Payne, velho. Ele não usa WhatsApp. Ele é do Mad Max. Ele tem nem WhatsApp. Mas você tem ideia, o celular que eu usava, como o Arthur falou, tem um tablet pra ter as coisas, então eu tinha um Razer D1 da Motorola. Tá? Nossa! Cada bateria. Old, hein, esse Razer. E usava pra tudo. E usava pra tudo, né? É foda. É, então é isso, melhores e piores, nos estendemos aqui, mas o cast tem uma hora e meia, então não tem problema. Vambora! Vambora, encerrar o cast. City, you're just trying to survive. You know I am too. Don't trip off the way life is hard. And you got to stay up and always show sincere heart. Então é isso aí, nesse climão pop electro dance. Que tô levemente alcoolizado. Arthur, completamente alcoolizado. Pelo menos você não gozou na sua cara, né? Não, eu não tô mais com eles entupidos, não tenho mais como botar aquela porcaria que aí me esporrar até matar que na minha cara de novo. Aquele cast, ele é muito engraçado, você só tem que passar por 20 minutos dele. Pula 20 minutos, essa é a dica, pula 20 minutos, vai direto. Porque o resto dele é muito bom, galera. Muito bom. Não é a teoria do Habibs que tem na prorrogação, mas é muito bom. Tá? E Habibs. Cara, esse final de cast, ele é genial, você tem que escutar isso. Ó, e um bônus pra vocês, cara. Vals Petroleum, quer dizer, com Vals Quadrupel, Vals Petroleum, Elysium Porter. Pô, três cervejinhas. Animais, onde eu cobro por isso, hein? Eu vivo disso, mas pra vocês todos de graça. Olha só. Olha as cervejinhas, né? Fora o fato de que eu faço essa pergunta 30 mil vezes por Arthur toda hora. Olha o sommelier aí. É. você vê que coisa. O pior é que ele é de verdade, né? Não tem nem como zoar. Eu vivo disso. Atualmente eu vivo disso, então. Você vê que coisa. É, então é isso. É, mais um podcast, mais um guest show. Dessa vez aí cravamos duas semanas de novo. Será que voltamos? Não consigo. Será que a gente tá querendo um novo trio dinâmico? O Koala, o Anão e o Mendigo Vencião de Alzheimer? É, vamos ver. Será mais um trio maravilha? Carlos tá sendo despejado? É isso? Não sabemos. É isso aí, obrigado a todos. Até a próxima. Beijo, tchau. Falou, né, galera? Falou, galera. I won't change.